Alô? Alô? Ué, Link, tá por onde? Ué, parte do Itaquá, mano. Mó solzão, viado. Pô, mó calorzão, moleque. Tá esperando aqui, vem que vem, mano. Pô, então, meu amigo tá aqui, tamo nessa visão mesmo. Então, o bonde já tá aqui esperando você já, meu compadre. Só chegar que tá em casa. Tamo junto, família, é nóis. Astro renasceu, levantei dos braços de Morfeu, com a convicção de que amor de Jah está com os meus, ó. Só peço a Deus que abençoe os meus passos e que fortaleça meus laços, meus traços seus. Vou pra Itaquá ver as minas desfilar, rever meu melhor amigo que é o mar, então deixa estar. Na mochila sol de volta, larica, meus sonhos, lembranças no passado fica, então deixa lá. Neguinho, tempo não para, deu velha pros pela que só vale, só fala. Rap é trilha sonora de qualquer viagem minha, se esquecer meu Bob Marley, olha minha caipirinha, mina green, servada boa, pampo, máximo respeito, chinelo, boné da U, São Gonçalo, bato no peito, aquela loura na areia, tá me deixando instigado, vou dar um bonde, vagabundo, moleque maroto alado, sol vitorioso todo dia de manhã, em meio a tantos apelidos, me chamo até de xamã, minha raiz tá cravada de um Bob, é o Wu-Tang-Clan, fecho os olhos, paro, penso, lembro do meu talismã, o tempo é só um detalhe, joguei meu relógio fora no rolê, embrasado, chapado, não quero saber da hora, a rua é o carro, compadre, então não se engane, verdadeiro. Sei que são, estão sempre presentes, me chame SG, Nikit, recreio, faça conexão. Do outro lado do radinho, gordo, já passou a visão. Manda os pelas se fuder, que no céu tá maior solzão. Black Trunk, respeita, não tem que peito, esquerdão. De sol, a praia vai lutar de gata. Eu vou marolar tranquilo, deixa os problemas pra lá. Relaxado, tranquilo como um monge. Quando chego com meu bonde, os comédias se esconde. Vestido de sardinha, não nada com tubarão. Sou batizado na areia, o oceano é meu irmão. Uma hora de viagem e duas condução. Sou favelado sim, faço a festa no busão. Cusão, não entende qual é do sofrimento. Desvaloriza porque vê a praia dentro do apartamento. A vida é feita de altos e baixos, mulato. Nasci na zona sul, mas hoje moro em São Gonçalo. Já fui nobre, já fui plebeu. Porra, tenho o maior orgulho da cidade que me acolheu. Domingo de sol, e se o tempo virar? Não tem problema, tá na chuva, é pra se molhar. A bad é que cobrem-se os biquínis, mas bem atrás das nuvens nasce um novo arco-íris. É clássico, tipo maracá lotado. Chegar em Itaquá e ver tudo legalizado. De lupa na cara, nunca dopala. Gajoda ser marrom com racha, viaja, viaja. Entre o pampo e o costão, se nota que hoje é só lazer, de resto nada me importa. Desliga o celular, esquece a hora. Nessa linda paisagem minha alma revigora. Cenário perfeito, o sol encontra o mar. Se o mar não tá pra peixe, um dia sei que vai tá. Energias carregadas, os problemas pelo ar. O debon já tá partindo e o astro rei vai descansar. De sol, a praia vai lutar de gata.